250 mais, Oxalé. 2509, Oxalé, minha frente é o 4. Oi, tem uma previsão pro 4206, quanto tempo deve demorar? Sim, afirmativo. Mais uns 2 minutos. Obrigado. Também seria para o 5415? Negativo, 5415 estima mais 6 minutos. Para táxi com 155 a bordo, autonomia 3 horas e 8, alterna Salvador. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 28, via parte 3. Após o parte 3, Kilo e Alfa e Golf. Ponto de espera da 28. Gol no 856. Autorizado o táxi, parte 3, Kilo, Alfa, Golf. Ponto de espera 28, torre 286. Gol 1856. Solo Salvador, gol 9202, liberou? Gol 9202, ingresse à direita na Alfa, mantém a posição antes da taxiway Juliette. Pela Alfa, mantendo da Juliette, o gol 9202. Azul 4206, portão 09, autorizado o acionamento, pushback após a passagem do Boeing 737-800 da Gol, que está na sua cauda. 437 da Gol, puxa e aciona azul 4206. Gol 9202, previsão para ingresso, 4 minutos. A gente mantém a posição aguardando o 9202. Ponto espera 28. Tente, gol no 649, é o número 1 no ponto espera, confirme devido à visibilidade. Afirmo. A linha decola sem parada. Afirma. Tente, tráfego da companhia 10 milhas da cabeceira 28. Autorizado alinhar e decolar da pista 28, sem parada, gol no 649, vento, 210 graus, 1 a 12 a nós. Sala Azul, 4206, 4 horas de autonomia, 85 a bordo, alternando Maceió para o Afrotáxi. Do táxi via pátio 3, ponto de espera, pista 28. Após o pátio 3, quilo Alfa e Golf. Espera da 28, azul 4206. Trip 5495, assim que o Embraer 190 da Azul passar a sua cauda, estará autorizado o seu acionamento pushback. Chame pronto para o táxi. 5, boa viagem. 0935, obrigado, boa tarde. Zona 649. Só mandou gol 602, final, vai estar travado. Boa tarde, gol no 602, ajuste 1095, pista 28 molhada. Sobre o campo, sobre a vertical da pista, não chove no momento. O último teto informado aí, 550 pés, pela última aeronave que pousou. Continue na aproximação e informe avistando, ok? Informar avistando, gol 602. Para informação, gol no 602, o vento 200 graus, uma dúzia nós. Ciente, gol 602, grato. Táxi. Ciente, 5495, aeronave da Azul para a cauda, a gente está autorizado, você pode ter um táxi, 5495. Gol 9202, observe o Embraer 190 da Azul à sua esquerda, após está livre ingresso, portão 10. Após o azul, portão 10, livre ingresso, o 9202. Gol no 602, caso negativo, aviste o campo, reporte iniciando a arremetida. Tente, negativo, está iniciando a arremetida. Tente, arremeta, suba para 4 mil pés, mantendo o escute, aguarde transferência. 4 mil na sua escuta, 602. Estamos dando approach control, good afternoon, this is go 1273, we have information, kilo receiver. Good afternoon, 73, clear descent to flight level 060 via impeach arrival. Via impeach arrival 060, go 1273. Colo 602, chame o controle agora 1935. 1935, 602. E Salvador, gol no 602. Gol no 602. Vai fazer nova tentativa de pouso. É, alguma condição de pouso na pista 10? Negativo. Vamos para mais uma tentativa, o 602. Ok, sobre o vetor, para ingressar na final, inicialmente vai curvar agora à direita na proa 085. 085, limite dessa proa será de 20 milhas. Proa 085, limitado por 20 milhas, o 602. Afirmativo, sobe para 3 mil pés, com Mickens. Já atingiu 4 mil, o 602. 18, bom, 85, né? Charlie Serra, vai passar a carinha. Desce 2 mil pés, autorizado LS, o Charlie Serra também reporta estabilizado. Porta estabilizado, Charlie Serra. Gol 856, decolagem da 28 autorizada, o vento 190 graus, 15 nós. Livre decolagem 28, gol no 856. 95. Controle voo 273 solicita desvio à esquerda para 210 para evitar formações à frente. Desvio autorizado, redução para 250 nós, velocidade 273. Ok, reduzindo 250, desvio autorizado, voo 273, descendo para 060. 663 no 4, desvio à direita para 070 para evitar formações. Direita 070 para Ascari, 63 no 4. 5-6, decolado ao 5-6, chame o controle do 935, boa viagem. 935, obrigado, boa. Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango, chama a torre agora 118-612 e autorizado o LS. Obrigado. Boa tarde, papapá, Charlie Serra Tango, avisado. Charlie Serra Tango, continue na aproximação, teto estimado 300 pés, reporte avistando o campo. Reportaremos, Charlie Serra Tango. 2 Gol 1-8-5-6. Gol 1-8-5-6, reporta turbulência moderada na decolagem. Ok, grato pela informação. B-49. 3325-288, Gol 649, boa. Boa. Salvador, boa, Gol 1-8-5-6, decolou, cruza 2 e 900, não se escuta. Gol 1-8-5-6. Autorizado a ascensão para o nível de voo 390 na vigilância. Autorizado a ascensão nível 390, Gol 1-8-5-6. Nada, a forte, o vento 190 graus, com 1-6-12 nós, reporte avistando o campo. Teto estimado 300 pés, visibilidade 3 mil metros. Chamaremos o Charlie Serra. Vai voar 5 milhas nessa proa, como limite de autorização, e após voar na proa 250 para interceptar o ILS, autorizado para 2000 com 1500. Direito ao 35, voa 5 milhas, depois proa 250 para interceptar, para 2 do pés, descendo nesse momento o 9602. Chinão 6314 para sequenciamento de tráfego sobre vetores, curva agora à direita na proa 065. O limite dessa proa será de 12 milhas, quando então será autorizado a curvar à esquerda e assumir na proa de USAN. O 6314 está presente 3 mil pés, ajuste 1500. Ok, vai proa 065 por 12 milhas após USAN, agora desce para 3 mil pés, 6314. Vai lá até o ponto de espera, 420. Charlie Serra Tango, a chuva deu uma melhorada, a visibilidade aumentou um pouco, aproximadamente 4 mil metros. Chuva leve sobre a vertical do campo. Continue na aproximação, informe avistando. Sente o Charlie Serra Tango. Salvador, Gol 1567, informação de feia, autorização para Brasília. Gol 1567, autorizado para Brasília, nível de voo 360, decolando a 28, na saída Golem, Eval, após Eval, Fito. Controle 1-9-35, torre 1-8-6, transponder 5030. Autorizado 360 para Brasília conforme, decolada 28 no perfil da Gol e transmissão Eval. após pouquinho. Controle 11935 e o transponder 5030, voo 9567. Correto, chame pronto pro acionamento. Cliente no 567. 315, autorizado LS 6314. Esquerda 315, autorizado LS, Colchaner 6314. O Web 720 acionado 104. 3 horas e 50 agora, o teto. Estamos totalmente visual aqui, se autorizado. Negativo, arremeta e aguarde transferência de comunicações. Afirmativo, arremetendo. Com 273. O nome 02 estabilizou? Ah, estabilizado, o nome 02. Ok, chama a torre agora 118.612 e o nome 02. 118.612, o nome 02. Autoriza 2000 para o Chanel 6314. Pedro 314, 2000, autorizado com 1500. Controle, o papapá, Charles Sierra Tango. Boa tarde. Boa tarde. Voo no 602, continue na aproximação, informe avistando o campo. 300 pés é o teto estimado. O ajuste 1015. No momento não chove sobre a vertical do campo, visibilidade 4000 metros. Sente a porta avistada, 602. O azul no ponto de espera, informa que na cabeceira 28 tem chuva leve. 2210, tá 3894. 856, Recife agora, 12685. Azul 4206, mantém a posição. Negativo, só para informar o Bruno final que na cabeceira 28 tem chuva leve com esse vento todo. Ok, obrigado pela informação. O gol no 602 copiou? Copiou, agradece ao colega aí, valeu. Visibilidade de 4000 metros. O gol 273 está ciente. Está 3294 ciente. Papapá, Charles Serra Tango ciente. Charles Serra Tango, início de vetoração, esquerda, proa 1620, 4000 pés altitude. Em caso de falha de comunicações, o senhor vai voar para Cari quando estiver a 16 milhas afastado de Salvador para a chegada a Cari e LS Zulu para ponto. Ciente, chateada. Oceano 314, interceptou o localizador? Confirmo, está no localizador 6314. Positivo, em aproximação para pouso, acredito, cheque o trem, torre 1186. 18.6, obrigado. Graus 15 nós. Autorizado, 602. Salvador, uma boa tarde. Chanel 6314, estabilizado da 28. Ok, 6314, continue na aproximação. Informe avistando o campo. Teto estimado 310. O ajuste 1015. Informaria avistando 6314. Remeteu no 602. No 602, subindo para 4000 pés, novamente chame o controle 1935. Para 4000, chama 1935, 602. Prosseguindo. Controle, Salvador, voo no 602, arremeteu, está autorizado para 4000. Ok, suba para 5 mil pés e mantenha para o 602. E quais são as suas intenções agora? Óbita de 30 minutos, espera de 30 minutos, subindo para 5 mil, no 602. Positivo, a partir de agora, uma espera de 30 minutos. Hora certa 20.05, mantenha a proa subindo para 5 mil pés para o sequenciamento. Na proa para 5 mil, no 602. Gol 1273, em descida para 2000, livre LS. Para 2000, livre LS. Caso de arremetida, mantém o perfil 2000 pés, senhor? Positivo, a gente vai cumprir a carga. Certo, estou na sua escuta, gol 273. Rotan 3894, quando autorizado o ILS, solicita executar o X-Ray, RENAP. Positivo, 3894, vamos abrir para aumentar a separação. Voe agora na proa 7575 em descida para 2.500 pés, vai navegar no máximo 8 milhas para retornar por 3.63 em aproximação ILS X-Ray, ok? 7075 à direita, descendo para 2.500 pés, 2500, e 8 milhas nessa proa, limite da autorização, 3894. Afirmativo no máximo, 8 milhas. 794. Charlie Serra Tango, mantém a proa? Ainda mantendo. 4206, mantém a escuta e aguarde instruções. Tá na escuta aguardando, 4206. Por favor, confirmando o vento. O vento para as aeronaves na final, o vento 190 graus, 1 a 12 nós. Ario, Charlie Serra Tango. Gol 602, curve à esquerda na proa 150, mantendo 5.000. 150, lançando 5.000 na 602. Gol 1273, interceptou o localizador? Afirmativo, no localizador, gol 273. Ok, aproximação ILS, redução, cheque pré-pouso, torre 1186. Ok, caso de remetida, Zulu 040, positivo? Positivo, confere. Ok, vai chamar a torre então, gol 273. Rotan 3894, esquerda para o Serra Vida 363, ILS X-Ray autorizado, 2.500 pés. 2.500, esquerda no 363, Rotan 3894. Torre Salvador, gol 273, boa tarde, final estabilizado a 28. Gente, gol no 273, continue na aproximação, informe avistando o campo, chuva de moderada forte sobre o campo, visibilidade 2.000 metros, teto estimado 300 pés. Ok, para avistando ou iniciando o procedimento de aproximação, perdido, gol 273. Gente. Poxa, né, 6314, libere pista esquerda, seu solo 07, e antes da alfa, chame o solo em 1219. Alfa 2964, obrigado. Certo. A torre Oceanel 6314. Prossiga. Estou confirmando um toque, vento da esquerda com aproximadamente 20 nós. Ok, obrigado pela informação. Google no 273, vento 190 graus, 1.4 nós. A aeronave da Oceanair reportou uma intensidade de 20 nós, 2.0 nós no toque. Sente, Google 273. Autorizado táxi, portão 05. Via Alfa e Juliette. Via Alfa e Juliette, portão 5, Chanel 63 no 4. Mantendo o ponto de espera, foi reportado durante a decolagem turbulência moderada, aproximadamente 800 pés. 4206, obrigado. Vamos ver qual vai ser a condição desse tráfego quando na final. E o 1273 está sendo seguido pelo TAN 3894, é o número 2 para aproximar. 3894, ciente do tráfego da rua à frente. O gol 1602, se houver falha de comunicações, quando estiver a 12 milhas afastado de Salvador, vai curvar à esquerda para Cari, Cari e iniciar a espera. Alternado para falha de comunicações, gol 602. Gente, caso de falha, 12 milhas, vai curvar à esquerda para Cari, 602. O TAN 3894 no localizador. Localizador, vai interceptar o Light 94. Positivo, em aproximação, ILS para pouso, cheque o trem, torre 1186. Para torre 186, 3894. Serra Tango está autorizado quando encare? Charlie Serra Tango, CARI, 3 mil pés ainda. Positivo, CARI 3 mil. 273, solo ao 10, antes da Alfa, chame o solo em 219. 219, voo 273, informa a rajada pela esquerda, voo 273. Ok. O 1273, confirme a intensidade. Poderia confirmar pro voo 273? Qual a intensidade da rajada? 27 nós, entre 27 e 29 nós a baixa altura, senhor. Gente. Só para avisar os colegas. Ok. Obrigado. Nada. Obrigado. Nada. 3894, ciente, agradece. Spoiler mesmo. 2 mil, Charlie Serra Tango. Afirmativo. Qual é a sua velocidade agora? 150, senhor. 140, Charlie Serra Tango. Muito bom. Eu estou contando 3894 a 5 milhas para o toque na cabeceira 28. O equipamento é um Airbus 320. Vamos ver como ele vai encarar a aproximação final. 04, aguarde autorização. A possibilitar as saídas dos tráfegos de Salvador também, viu? Ou seja, a partir de agora, o senhor está sendo VTF, o vetorado. A proa é a 95, 2 mil pés. A intenção desse controle é que navegue no máximo 3 minutos nessa proa para retornar com curva esquerda. Afirmativo, Charlie Sertão. Estamos na Alfa, na sua escuta agora. Autorizado táxi, portão 03, voo no 273. Táxi por 03, voo 273. Voo no 567, assim que o gol no 273 estacionar aí no portão 03, seu pushback estará autorizado. Sente após o gol ao lado, será autorizado, gol no 567. 190 graus com 15 nós, continue na aproximação, informe avistando, chuva leve sobre o campo. Agradecemos aí pela colaboração, 3894, ainda não visual com o campo. Ok, teto estimado 300 pés, caso negativo, na DA inicia a arremetida. Gente, agora sim, visual 700 pés, 3894. Gente, então 3894, pouso autorizado, 3894, pista 28, vento 190 graus no 5 nós. Pouso 3894. Aguarde autorização de tráfego. Gente, aguardando, gostaria de saber se tem alguma possibilidade, nós estamos cientes do Vantan sobre o PV-558, tem alguma possibilidade de coordenar para nós e para o PV-558 hoje? Para o toque na pista 28, já está em contato visual e está efetuando pouso. Câmbio. É preferencial, conforme notar. Gente, eu gostaria só de saber se você tem alguma possibilidade de tentar fazer alguma coordenação aí pra gente. Com 273? 3897, aguarde. Eu vou verificar. Gente, obrigado. 1273, livre ingresso, portão 03. É, Juliette ou Índia, senhor? Seu critério. Então a gente vai pela Índia, muito obrigado. Com 273. Disponha. Para. Esquerda, 1219 ao solo e chame o mesmo antes da Alfa. 219 à esquerda, depois antes da Alfa. Informe a pista escorregadia e confirma os 27 nós de rajada. Ciente. Azul 4206, atente a vento de 27 nós através esquerda, pista escorregadia e turbulência durante a decolagem, ok? Estimativo, aguardando a sua autorização, confirmar qual é a leitura de vento da torre? A de superfície está com 1 no 5 nós. Sente, aguardando o ponto de decolagem. Ok, e o máximo confere aqui para 2.7, ok? A intensidade no momento 1 no 5 nós, variando até 2.7, conforme reportado. Positivo, aguardando. Azul 4206, decolagem A, autorizada, pista 28, vento 190 graus, 1.4 nós. Livre decolagem 28, 190 com 1.4 nós, azul 4206. É, nova aproximação, capa. Ah, positivo, eu...